Olá, queridos e queridas, como vão? A aula de geografia de hoje, ela vai mudar um pouquinho em relação ao restante das aulas da área de humanidades, porque a gente vai entrar um pouco no assunto da geografia física. E aí eu vou começar falando para vocês um pouco sobre a formação do universo e a formação da Terra. E eu queria ressaltar para vocês que vocês conhecem várias teorias ou ideias de como se formou o universo, como se formou a Terra. E a gente, dentro da educação e dentro dos vestibulares e dentro do Enem, a gente leva em consideração os conhecimentos científicos. A educação e a ciência, ela é laica, ela não reproduz os conhecimentos religiosos. Então, aqui, a gente vai ver a teoria de surgimento do universo a partir da teoria da evolução e não a partir da ideia criacionista, onde um ser todo-poderoso criou o universo. E aí eu começo mostrando para vocês uma aula onde vai falar da singularidade e da expansão do universo para a criação de tudo que a gente conhece. E vou partir para a formação da Terra, que vai acontecer alguns milhões de anos depois da formação do universo. E aí eu já falo sobre a estrutura interna da Terra com as suas camadas, que aí vocês vão ver a crosta, o manto e o núcleo e as suas subdivisões, que vai ser importante para a gente entender uma série de questões que a gente vai ver nessa aula ligadas à geologia e à geomorfologia. Eu aproveitei para deixar para vocês uma pequena explicação sobre a formação da Lua, que para mim é de conhecimento de curiosidade, acho muito interessante saber, acho que vocês vão gostar também. E aí eu trouxe uma outra aula falando das camadas externas da Terra, que nos trazem uma explicação sobre o sistema Terra, como ele funciona, onde a gente tem uma camada sólida, uma camada líquida, uma camada gasosa, que na sua inter-relação formam a camada de possibilidades de surgimento de vida. Provavelmente surgimento de vida vocês vão ver nas aulas de biologia. Trouxe também uma aula sobre os movimentos da Terra, aqui os principais, tá? A Terra faz vários movimentos, mas eu trouxe os principais, como a rotação e a translação. E nessa aula vocês conseguem entender a importância desses movimentos, né, para nossa vida prática, nossa vida cotidiana. E ainda falando de movimento da Terra, agora movimentos internos. Eu trouxe para vocês um pouco do conhecimento sobre as placas tectônicas, que são a formação da crosta. Ela não é inteiriça, né? Ela é compartimentada. Isso vai ser essencial para a formação de como é a cara do nosso planeta visto de fora, a partir da influência interna. E aí também trouxe a curiosidade da teoria da deriva continental, que é muito comum cair nos vestibulares, porque demonstra como os métodos científicos se modificaram e como isso acontecia antigamente e como isso reverberou ao longo do século XX, que foi um ano importantíssimo para o desenvolvimento das ciências. A geologia evoluiu profundamente nesse século. E aí dá para entender melhor como é o funcionamento das placas tectônicas. Já entendendo, já conhecendo esses movimentos diversos internos da Terra e, né, os outros principais em torno dela mesma, em torno do Sol, a gente parte para a geologia e geomorfologia. A gente vai falar um pouco das estruturas geológicas da Terra, vocês vão conhecer as principais estruturas geológicas da Terra. A estrutura geológica é aquilo que dá base para tudo que está na Terra. Ela é formada a partir das nossas rochas, e aí você vai perceber que tem as diferenças de material, e é isso que vai dar as diferentes capacidades de cada estrutura. E aí eu aproveitei para deixar também uma aula sobre como são os tipos de rocha, como eles se formam, a sua durabilidade, e as suas formações. Depois de falar da geologia, que é essa formação aí do solo, que é essa base que a gente vai falar da geomorfologia, que é o que está que é, tá sobre a geologia como forma, como que a gente enxerga da geologia, porque é o que a gente vê do relevo, é essa forma da Terra. E aí a gente vai entender um pouco o que que a geologia estuda a partir principalmente dos agentes internos e externos de formação do relevo, Vocês vão entender um pouquinho sobre intemperismo, um pouquinho, e aí tem a ver também os movimentos tectônicos formando relevo, e aí vocês vão aprofundar um pouquinho. Deixei uma aula sobre os tipos principais de relevo, aí vocês vão entender que existem as classificações gerais dos tipos de relevo, e o relevo brasileiro, ele se diferencia um pouco, porque a gente não, aqui não se considera que a gente não tem dobramentos modernos, né, que são as grandes montanhas, então a gente tem um relevo muito específico, muito antigo, por estarmos no centro de uma placa tectônica. E aí eu quis deixar uma aula sobre impactos ambientais no relevo. E aí eu acho muito interessante você pensar nisso, porque a geografia física, ela não cai numa prova do Enem de forma solitária, né? Ela está sempre acompanhada de algum outro tema. Então você vai provavelmente pegar um conceito de geologia, de geomorfologia, e aplicar isso em algum contexto, algum desastre ambiental, algum acidente que aconteceu. Então, essa aula é interessante para você já fazer alguma ligação. E por último, eu deixei só uma reflexão para vocês, pensando em falar de terra, de sistema vivo, interconectado, e aí não dá para se ignorar a ecologia, eu deixei para vocês uma reflexão sobre como a gente tem uma forma predatória de lidar com a terra e como isso é prejudicial para a terra e, obviamente, para nós que fazemos parte desse sistema vivo. Deixei uns links com alguns exercícios, algumas questões. Espero que não seja muita coisa, apesar de saber que é muita coisa. Espero que vocês se divirtam. Esse é um tema que eu gosto muito. Esses temas todos que a gente trabalhou nessa semana. E dúvidas, anotem. A gente se vê no sábado. Um beijo.